fan rattles next to fear. And if the winter will kill us, the mosquitoes buzz in the air. And if the flickers in the dark want the beating of your heart. And the club will dig a thieves with the hole in concrete. de Moscow Man num remix de Tunnel Visions. Vamos ouvir Eyes Wide Strut, depois Pressured, uma música de Moderna com a participação de Theus Mago. Pressured, uma música de Moderna com Teos Mago, que passam a palavra a Curses e Sissi com o tema Gina Lollobrigida. Daqui a pouco, Glass Candy e Miss Kitten estarão aqui na playlist no Rádio Clube de Angra. Playlist com Miguel Bettencourt. Playlists aos sábados ao final de tarde no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. This is when you're gonna live your life. Se só agora chegou à antena da Voz da Terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado, na vossa companhia, até às 21 horas. Ouvimos a música Girls Just Wanna Have Some Fun, dos Chromatics. Entram no alinhamento Glass Candy, com o tema Beautiful Object. Depois Warpaint e a música Disco. Por fim, uma música dos, vou tentar dizer sem engasgar-me, uma música dos IMMIUMI e a música chama-se Good. Thank you. de Miss Kittin, vamos ouvir a música DJ Song. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, Happy Mondays, Tunnel Visions e Raya. Playlists com Miguel Tencourt. Is shining tonight. The sun, the moon, the city lights. I can't remember where I am. It could be Cannes, Saint-Tropez or Tahiti. Give me some oil. I like to be greasy and tanned, sand in my hair. I forgot my sunglasses. Oh, we should send a postcard to the label. It must be freezing in Munich right now. Dry is empty. More ice next time. I hope there is new stuff from Detroit at the record shop when I'm back. Playlists

ashes remains a stupid lie. It's never been quite the same. No hearing or breathing, no movement, no color, just silence. The rise and fall of shame, the search that shall remain. We asked you what you'd seen. Your Silent Face, dos New Order, que passam a palavra a The Cure num remix de TC and Benny. A música é The Love Cat. Daqui a pouco, Little Dragon estarão aqui na playlist na Voz da Terceira. Playlist com Miguel Bettencourt. Talk. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Caminhamos para o fim da sessão de hoje de playlist no Rádio Clube de Angra. Fizemo-lo com Tunnel Vision e a música Images Drum. Entram no alinhamento Little Dragon e a música Ritual Union. Depois Rai, num remix de Little Dragon, trazem-nos Phoenix. Por fim, Feel Your Weight, uma música de Rai também, desta feita num remix de Poolside. I finally brought my feet up.